Você ligou para a Dimovesc, distribuidora de imóveis limitada, 247-3999. Após o sinal, deixe seu nome que nós retornamos em seguida. Obrigado. Opa!